O Falando Nisso de hoje enfrenta essa pergunta proposta por Alexandre Petri, que é de, em 5 minutos, tentar explicar qual a diferença entre o real, o simbólico e o imaginário, essas três categorias essenciais, fundamentais para a psicanálise do Lacan. Sinteticamente, o imaginário é desenvolvido a partir da referência que o Lacan toma da etologia, ou seja, da consideração de que o ser humano é um tipo de animal. Portanto, existem processos da nossa espécie que interferem na nossa relação com o outro, por exemplo, o sorriso, a captação na imagem da face de um semelhante, a distância para a face da mãe. Enfim, existe uma série de automatismos, vamos dizer assim, que dizem respeito à nossa característica assim, de relação com a imagem. Característica que o Homo sapiens sapiens tem quando a gente pensa na relação com a imagem. Depois disso, o Lacan evolui a noção do imaginário para o imaginário da linguagem, ou seja, nossa ilusão, essa nossa alienação de que existe uma compreensão, de que o que eu falo vem da minha cabeça, passa pela minha linguagem, é decodificado pelo meu interlocutor, que entende ou não o que eu digo em função de certos assim problemas de comunicação, né? Então essa expectativa de entendimento, essa expectativa de completamento entre um e outro compreende o campo do que o Lacan chama de imaginário, né? Imaginário aí da linguagem. É o campo da alienação, é o campo das identificações, é o campo em que nós falamos a partir do nosso ego, essa instância de desconhecimento, essa instância paranoica, essa instância de projeção, né? Que os antropólogos já descreveram, né? Começa a nossa mania de imaginar que os outros são assim como a gente. Então, o mundo dos outros é o mundo da gente. E o que a gente entende por aquela palavra é também aquilo que os outros entendem por aquela palavra. E essa simetria, e essa reciprocidade, e essa semelhança faz com que a gente, diante daquilo que é estranho, daquilo que a gente não consegue conhecer como idêntico ao nosso, a gente reaja com agressividade, a gente reage como se fosse assim, uma ofensa ao nosso ser, ao nosso modo de viver. Esse é o plano das relações imaginárias. O simbólico, ele corta esse plano, ele atravessa esse plano, né? E o Lacan vai articular e ligar o inconsciente com o simbólico e tirar essa noção de simbólico da antropologia, por um lado, de Lévi-Strauss, e da linguística do Saussure. Ou seja, o simbólico, ele é um sistema, ele é um conjunto de posições, de lugares, onde nenhum elemento tem uma significação, um significado em si. Tudo é inferido a partir das relações que aquele elemento tem com o conjunto, tem com a totalidade. Então, quando o Lacan diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, o que ele está dizendo? É que o inconsciente ele corresponde às formas simbólicas. Que formas simbólicas? Do parentesco, então a gente pensa aí no Édipo, dos mitos, então a gente pensa aí nas narrativas, das trocas econômicas, então a gente pensa aí no discurso, das relações de gêneros, então a gente pensa aí na sexuação, e assim por diante. A teoria do Lacan vai desenvolvendo, vai expandindo esse entendimento do que vem a ser o simbólico, né? Finalmente, o real. Essa terceira dimensão, essa dimensão que vai ocupando mais e mais importância no final do ensino do Lacan e que tem uma distinção muito importante, preliminar, com relação à realidade, né? O real não é a realidade, mas o real é aquilo que a gente tem que tirar da realidade, a gente tem que subtrair da realidade para que a realidade, que é um compósito simbólico imaginário, apresente-se para nós como uma totalidade integrada, harmoniosa, unida, dotada de sentido, né? Ou seja, isso vai dizendo para a gente que o real é aquilo que não tem sentido. O real é aquilo que não se integra. O real é aquilo que é o abjeto, né? É o heterônomo, é aquilo que é o impensável, o que não pode ser nomeado, aquilo que resiste e aparece para nós a partir de repetições. Repetições que, por exemplo, tomam a vida de uma pessoa e ela diz: por que será que isso se repete e não há nenhum sentido nessa repetição? Essa repetição não é nem para o bem nem para o mal, só que ela nos perturba. Isso então é chamado pelo Lacan de real. Também o encontro com aquilo que é o impensável, o impossível, uma das definições do real no Lacan, justamente é o impossível de representar, vai designar isso que escapa ao simbólico e ao imaginário. No fundo, a clínica lacaniana, ela se notabiliza por essa espécie de direção ou de orientação para uma experiência que, no fundo, reacomoda as nossas relações simbólicas, comprime a nossa dimensão imaginária, a nossa dimensão assim narcísica e nos confronta com os nossos limites, com o nosso impossível, com a nossa castração, que é o que o Lacan chama fundamentalmente de